Vão para casa, ouviram? Obrigado por terem vindo. Bela reunião de pais. Aquela lasanha de vegetais estava deliciosa. Obrigada. E aquelas costeletas de tofu? Aquilo é que foi comer. Que amor. Bem, querida, será que na Califórnia já ninguém come carne? É uma pizza de pepperoni e salsichas, grande e com uma bela e gorda cobertura de bacon. Ah, desculpem, vocês também queriam alguma coisa? Lily, se há coisa que eu gosto na tua mãe é isto mesmo. Parece um anjo, mas quando come parece um camionista. Isto era suposto ser um elogio? Vindo dele? Ah, sim. Finalmente foram-se embora. Pai, da próxima vez que fizeres uma reunião destas, pelo menos fala na banheira para eu ver a mãe da Lily. Na cozinha. Olá, como está? Porquê é que não me disseste? Ele nem sequer tem namorada. Porquê que será? Heather, agradeço tu e a Lily ficarem, mas não é preciso ajudarem-nos a limpar isto. Ah, tu queres a pizza toda só para ti, estou a ver. Isso não é verdade. Mas vou lutar pelas fatias com muito mais bacon. Porquê é que ele não se está a rir? O homem não brinca com o bacon. Jackson, também podes ajudar a limpar, se quiseres. Eu estou a ajudar? Bem, este bolo de chocolate é horroroso. Isso é porque é um doce de ameixa com efeito extremamente rápido. Porquê é que lhe chamam... Desculpem. Será impressão minha ou eles estão mesmo a começar a gostar um do outro? Queres dizer gostar ou... Gostar, gostar? Eu digo-te qual é o melhor restaurante daqui. O Jimmy da Terceira Rua. Uma vez ouvi uma vaca dizer: quando eu morrer, só quero ser servida no Jimmy. Gostar, gostar. Bem, eu nunca vi a minha mãe olhar para um tipo depois do divórcio. Ia ser tão fixe se eles namorassem. E era ainda mais fixe se casassem. Bom, e que tal se for sábado? Isso é um convite? Nós vamos ser irmãs! O que é que estamos a comer? Oh, bolas! Oh. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. Certifica-te que o teu pai leva o brinco. A minha mãe diz que ele parece um pirata. E ela adora piratas. Ah, perfeito. Ele está sempre a arranjar desculpas para usar a camisa fofa. Oh, Lily, pede à tua mãe para usar aquele vestido que ela levou à casa dos meus pais no Natal. Ela estava tão boa. Pessoa, simpática. Muito festiva. Entendi. Bem, esta foi demais. Mas ele tem razão quanto ao vestido. Sim. Depois de ti, mana. Não, depois de ti, mana. Oh, diz-lhe para não pôr muito perfume. Ah, e ela vai ter de continuar a rir das piadas dele, mesmo quando deixarem de ter graça. Acredita em mim, essa altura vai chegar. Ora bem, perfume, piadas, o vestido de boa pessoa simpática. É melhor escreveres uma lista e eu escrevo uma para ti. Boa. Buenos dias! Como está? Bonjour! E bem-vindos ao maravilhoso mundo das relações internacionais. Oh, que bom! Obrigado, Miss Truscott. É sempre bom quando gostam. Na próxima semana, todos vocês vão ser embaixadores de um país imaginário e tentaremos resolver os problemas pacificamente. Oh, isto vai resultar mesmo bem. Pois. E vai resultar se todos vocês mostrarem esse entusiasmo. Stuart Truscott é É ótimo ter-vos às duas aqui na aula. O mesmo para si. Porque é que somos ótimas? E eu não sei. Poder continuar. Há qualquer coisa que não está bem. Mas o quê? O que é que será? Talvez seja este Palerma chato que está a olhar para a tua cara. Não. É esta areia à volta do bar. É tudo muito... não sei. Não condiz. Se calhar é porque estamos... não sei. Numa praia, será? Olha e aprende, Jackson. No teu caso, é só olha. Podes vir, Charlie. Areia! Tu compraste muita areia! Isto não é só areia, é... areia da Costa Rica! A melhor que há no mundo! Sente-a! Cheira! Descarrega! Desculpa? Lembra-te de a levantares com os joelhos! Oh, podes querer que eu levante com os joelhos? Bem, isto vou gostar de descarregar! Larga-me! Jackson, põe-me imediatamente no chão! Oh, eu ponho-te no chão! Pronto, diverte-te, pendurado! Jackson, volta já aqui! És o pior empregado do mundo! E tu és o pior patrão do mundo! Nem uma semana aguentavas a trabalhar para um cretino como tu! E tu não aguentavas uma semana a mandar num cabeça de vento como tu! Aposto $50 em que não aguentas um fim de semana! Espera, queres pagar-me $50 para trocarmos de lugar? Está apostado! Está bem! Durante o fim de semana, eu sou Jackson, tu és o rico! Agora, tira-me daqui! Desculpa, Jackson. O rico não recebe ordens tuas. Desce tu sozinho. Jackson! Chapanico, que bom que é vestir uma roupa larga! Sim, sim, estás bem fofo, pai. Ora bem, revisões, pode ser? Ela adora os Boston Red Sox, odeia que as pessoas vistam os cães e o gelado que ela prefere é... chocolate estaladiço. Não é chocolate estaladiço, é caramelo tostadiço. Chissapenico, como é que acabaste a escola? Fazendo os trabalhos de casa, que é o que tu devias estar a fazer. Está bem. Desculpa, pai, mas quer dizer, és tu e a mãe da Lily. Isto ia ser mesmo fixe. Miley, agradeço os conselhos. Sei o que estás a tentar fazer, mas admite. Eu já tenho unhas para tocar esta guitarra e já tive lições de música há muito tempo. Espera, lembra-te, ele adora... corridas de carros, rock and roll e... aqueles concursos japoneses em que as pessoas costumam cair à água. Nunca tive tanto orgulho na mãe. Verificar batom. Como é que estás? Somos assim muito chegadas. Tira o dedo, querida. Ah, sim. Esse vestido é muito bonito. Mas que camisa tão... fofa. Divirtam-se. Próxima estação, Cidade das Manas. Adeus! Bem, Lily, isto é pior do que eu pensava. Se nos concentrarmos, nós descobrimos. Eu já olhei para estes números 10 vezes. Quando te mudares, não há maneira dos nossos sapatos caberem. Bem, o que é que vamos fazer? Acho que posso dar alguns sapatos. Eras capaz de dar sapatos por mim? És a melhor irmã de sempre. Eu sei. Espera, Lily, estou a receber uma mensagem. Pessoas da Terra, pessoas da Terra, pessoas da Terra, não se alarmem, é o professor Corelli! Só um pequeno aviso para se lembrarem que a Semana das Relações Internacionais começa na segunda. Estejam preparados! Francis, queres um douradinho ou dois? Agora não, mãe, estou no computador! O Corelli vai desligar. 4 e não ponhas muito molho tártaro! Isto explica imensa coisa. Assim que juntarmos os nossos pais, temos de arranjar uma namorada a este senhor. Voltaram! Voltaram! Como é que será que correu o jantar? Vamos ver. Devagar, devagar, vai com calma. Dá-lhes algum espaço. Eles dizem-nos como é que correu, quando quiserem. Está bem. Como é que correu? Ótimo, perfeito, fantástico, diz-me! Bem, eu diverti-me imenso. Também eu. Vá, vamos. Mas... A mulher quer-se ir embora, não vamos impedi-la. Obrigada. O prazer foi meu. Que palermice é que o teu pai fez desta vez? O meu pai? Como é que sabes que a culpa foi dele? Já conheceste o teu pai? Sim, já conheci. E também conheci a histérica da tua mãe. A minha mãe não é histérica nenhuma. Lily, veste! Pois, claro. Ela é um imenso raio de sol. A culpa não foi da minha mãe. A culpa também não foi do meu pai. Eu ia abdicar de sapatos por ti. Bem, agora já não é preciso. Boa. Boa. Bye, bye. Ela não é histérica nenhuma. Queres saber? Eu não preciso de uma irmã, eu gosto de ser única filha. Ei, Miley, tenho uma borbulha nas costas e não consigo lá chegar. Vou só buscar os meus óculos. Bom dia, pai! Eu fiz-te o pequeno almoço! Obrigado, querida, mas não te vou contar. O que aconteceu ontem à noite foi entre mim, a mãe da Lily e ponto final. E eu respeito isso. A sério? Então e porquê é que escreveste por favor, diz-me em pequenos pedaços de bacon? Porque em fatias inteiras ocupava a sala toda. Duh! Desculpa, querida. Esta luta não é tua, vais ter de ficar fora dela. Vai arranjar o teu pequeno almoço. Está bem. A mulher insistiu em pagar metade da conta e não aceitam não como resposta. É ridículo. Foi por isso que se zangaram? Eu disse que não vou falar sobre isso. Um homem a tentar ser um cavalheiro e de repente a mulher diz-lhe que é um pacóvio. Foi esse o motivo da vossa zanga? Só porque queriam os dois pagar a conta? É fantástico. Tenho de ir contar à Lily. E pai? É melhor tirar as cascas dos ovos? Eu gosto dos meus ovos muito estaladiços. Eu, pacóvio. Quem tirou o cartão de crédito tão depressa foi ela, de tal maneira que encheu de molho a minha linda camisa. Lily, eu descobri tudo. Eu sei. Eu nem acredito que discutiram por uma coisa tão estúpida. Eu sei, já podemos voltar a ser irmãs. Sim, o teu pai só tem de pedir desculpa por não ter deixado a minha mãe pagar. Filha de uma mãe histérica, repete lá isso. Eu disse que o teu pai só tem de pedir desculpa. Porquê? Por ter sido um cavalheiro? A tua mãe é que tem de pedir desculpas. Porquê? Por reclamar a sua independência? Bem, ela reclamou por cima da camisa fofa do meu pai. Bem, ele foi um casmurro. Ele foi educado. Será que nunca ouviste falar da hospitalidade do Sul? Pois bem, sai das minhas terras. Pronto, Rico. Foi o último saco. Estás feliz? Há qualquer coisa que não está bem, Jackson. Mas o quê? O que é que não está bem? Oh, não. Oh, sim. A areia nova não me agrada. Devolve-a toda! Mas eu passei 2 horas a... A não ser que admitas aqui e agora que não aguentas o que tu fazes. Nunca. Espera aí, Jackson. Deixa-me ajudar-te com isso. Oh, espera. Eu não ajudo ninguém porque sou o Rico! Ah, então és tu o Rico. Sou? E estou a adorar todos os segundos. Sim, bem, eu vou adorar todos os segundos em que te vou bater. O quê? Meteste com o meu irmãozinho pela última vez. Que irmãozinho? Oh, tu lembras-te, não te lembras, Rico? O miúdo da monocelha, muito parecido com a deste belo cavalheiro. Acho que até lhe chamaste uma sobrancelha. O que é que foi que tu fizeste? Eu? Não fui eu que disse. Ele que venha quando o miúdo disse que o irmão dele ia bater-te no domingo ao meio-dia. Oi, olha para isto! Mesmo horas! Espera um segundo! Ele tramou-me! Ele é que é o Rico! Tu adoras implicar com miudinhos, não adoras? É verdade. Ele é muito mau. Cuidado! Saiam, saiam, saiam, saiam! Ninguém faz de rico como Rico! E então ela fez tipo... E eu disse tipo, o quê? Miúdas. Olá, Oliver. Pronto para a Semana das Relações Internacionais? Oh, completamente. O meu país, Oakland, está prontíssimo. Nós temos a... Temos praias lindas, miúdas lindas e só exportamos amor. Bom, para ti, queres ouvir falar da Saratópia? Nem por isso. A cor nacional é o verde, só usamos energia alternativa e as exportações são o desperdício dos nossos produtos. Uhum. E tens um exército? Não. Boa sorte. Tu vais baixar a bola quando o teu povo estiver farto de pagar um dinheirão pela gasolina, se revoltar e te pendurar pelos polegares. Adeus. Estás à frente do meu cacifo, desculpa-me, estás à frente do meu. Porquê é que não me mostras a hospitalidade do Sul e sais da minha frente? Oh, porquê é que não reclamas a tua independência, amiga? Tenham calma, porquê é que vocês estão a discutir desta vez? Alguém se esqueceu do aniversário da amizade? Nós já não temos aniversário da amizade porque não somos amigas. E neste aniversário ela ia receber aquela pulseira que ela queria. Oh. Que pena. Bem, eu não preciso de presentes de alguém que insulta a minha própria família. Eu insultei a tua família? Obrigada por admitires. Eu não acabei a frase. A tua mãe histérica é que... Oh. O teu eu, homem, tu mulher, conhecido por pai. Sabem do que é que vocês precisam? Umas férias nas praias lindas de Oakland. Usem biquíni e ganhem um cu. Isto não tem graça nenhuma. Fui a primeira a dizer. E eu sei cantar. Oh. E sei cantar. Bem-vindos ao primeiro dia da Semana das Relações Internacionais. Hoje, quatro nações vão demonstrar as trocas mundiais. Quais serão elas? Bem, nós temos Oakland, Saratópia, Lilitania. Outra pessoa. Olá, Mailantes. Sabe, hoje é feriado em Mailantes. Bancos, correios, tudo fechado. Por favor, respeite a nossa tradição. Sim, a tradição velha e antiquada. No entanto, Mailantes está sempre pronta para lutar pelos seus valores, por aquilo que acredita. E essas crenças vão hoje ser testadas no debate de hoje sobre um balde de peixe. Yeah. Oh, desculpem se cheiro mal. É o salário de um professor. Bom, as quatro nações limitam o Marco Aurelian. Mailantes teve uma ótima época de peixe e... Inacreditável! Tem o peixe todo. O que é que vão fazer para terem o que querem? Vamos começar as trocas. Bem, o meu país usa o vento como energia. Podemos trocar energia por peixe. Ou eu posso dar-vos o peixe. Porque em Mailantes é assim que se faz. Bem, na Lilitania não aceitamos esmolas. Temos orgulho em pagar o nosso próprio peixe e metade da gorjeta. Não é nada uma esmola. É um grande e carinhoso gesto do povo de Mailantes. Mas não espero que percebas alguma coisa sobre isso, uma vez que és da Lili sem cérebro. Bem, pelo menos o meu país não tem nome de remédio para a cura da diarreia. Eu aceito o peixe se me der boa nota. Pelo menos Oakland não se sente ameaçado quando alguém lhe tenta oferecer um pequeno jantar. Nós não precisamos que nos compres nada. A Lilitania é uma nação independente. Mailantes é um país com tradições ricas. Agora aceita a porcaria do peixe. Não quero a porcaria do peixe. Este peixe é meu. Oh, boa. Então este pode ser teu. Oh, peixe frio, peixe frio. Tal e qual como a tua mãe. Esta é pela mãe. Bem, então esta é pelo meu pai. Não! Lili, vá, tem calma. Malta, calma, eu ia devolver isso. Não sejas idiota, aceita o peixe. Ei, se ela quer pagar, está no seu direito. Mas é um direito estúpido. Estúpida és tu? Estás muito corajosa para quem não tem um exército. Quem é que precisa de um exército quando se tem um peixe? Ai, que nojo! Muito bem, já chega. Eu quero o peixe e quero agora. Na próxima vez, trocamos bolos. Cheira a maré baixa. Também eu. Cheira. Não me faças rir, estou zangada contigo. Eu é que estou zangada contigo. Peixe voador. O que é que estamos a fazer? Exatamente o que estão ali a fazer. A lutar a luta estúpida de outras pessoas. Eu estou pronta para parar se tu estiveres. Eu tenho de ser honesta. O meu pai, por acaso, é um bocadinho pacóvio. Sim, a minha mãe é um bocadinho histérica. Um bocadinho? Ela... é uma pessoa adorável. E combate as suas batalhas, tal como o meu pai. Amigas? Praticamente irmãs. Socorro! Saratóbia estava a atacar! Querida, esta noite arrasaste mesmo. Arrasei, não arrasei. Acho que foi por estar tão feliz por ter feito as pazes com ela. Oh, eu também acho que é ótimo que tu e a minha mãe tenham resolvido as coisas. Sim, eu sei. Achas que ela se divertiu no concerto hoje? Rock and roll! Yeah! Divertiu-se um bocadinho.